sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix de volta aí, terceiro bloco, agora um bloco dedicado à BBC, né? Já que chegou às lojas aí de todo o planeta o volume 2 dos Beatles, com o grupo mais famoso de todos os tempos tocando na toda poderosa estatal inglesa. Eles haviam lançado em 94 o volume 1, né, com os Beatles tocando ali em seus primórdios também, vai, podemos até com... É, colocar dessa forma na BBC, um álbum duplo que chegou a ser lançado em vinil também e que ganhou uma versão dupla em CD também, e agora chegam as lojas aí a versão vinílica tripla, um vinil triplo e um CD duplo, que também o CD no caso saiu no Brasil, algumas importadoras aí do Rio de São Paulo já tem o vinil também, o triplo, e não se fala em outra coisa. Enfim, o Paul também está lançando um disco novo, que vai ser enfocado aqui no programa seguinte, com os melhores de 2013, mas agora a gente confere três músicas desse BBC, né, volume 2 dos Beatles, e daqui a pouquinho, eu disse que esse é o bloco totalmente BBC, porque a gente ainda teremos aqui o The Who, Led Zeppelin e o Small Faces, todos tocando nos estúdios da BBC. Mas para começar, Please Please Me com Beatles em seu volume 2. Vamos lá. Pop Mix. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Like us would never die as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of I love her. Sucesso Pop Mix. See, I've gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love, I must go. Aí vocês ouviram I Follow the Sun, que saiu no, na versão estúdio, no Beatles For Sale, mas aqui vocês ouviram eles tocando na, na BBC, claro, assim como And I Love Her, que consta no álbum Hard Day's Night dos Beatles, o terceiro, e Please Please Me, que foi um dos primeiros e colossais sucessos da banda, do BBC Volume 2, como eu já falei. Agora a gente escuta o The Who tocando em 67 na BBC, uma versão antológica de I Quick One. Os BBC Sessions seguem sendo uma grife, um charme a mais para uma banda. É muito legal ter na discografia um disco gravado na BBC. Se for no programa do John Peel, então, que era um lendário radialista que faleceu, é melhor ainda, os Peel Sessions. Então é muito importante, as grandes bandas, quase todas elas têm o seu BBC Sessions. BBC Sessions, alguns participam do programa da Jo Wiley, que é aquela radialista loura da BBC, famosa também, que tem um programa que é o Live Lounge. Mas nessa época não tinha, ela ainda era uma bebezinha, com certeza, em 67, talvez ela, acho que a Jo Wiley não era nem nascida, mas o The Who já estava lá mandando muito bem na BBC, e a gente confere agora a Quick One, vamos lá. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Down your street, your crying is a well-known sound. Your street is very well-known throughout your town. Your town is very famous for the little girl. Some crying can be heard all around the world. No need to be so sad, he's only late. We'll bring you frozen things, help pass your time. We'll build an eagle's wings, then he can fly to you. Why don't you stop your crying? You know I'm gonna make you feel all right. My name is Ivor. I'm an engine driver. I know him well. I know why you feel blue. Just cause he's late don't mean he'll never get through. You told me you're not doing no liar, I ain't either. So let's have a smile for an old engine driver. Let's have a smile for an old engine driver. An up-tempo starter. It's a Sam Cooke composition, and this one's called Shake. It's by Small Faces. Listen, I wanna talk to you. Tell you what we're gonna do. There's a new thing going around. I tell you what, put me down. You shake it. keep on moving. I'll be long gone, babe, now. Ouviram Small Faces, lendária banda mod, que tinha à sua frente Steve Merritt e Ronnie Lane, um clássico aí realmente da cultura mod. O Small Faces depois virou Faces e teve Rod Stewart em seus vocais, mas nessa época aqui com a formação clássica eles também brilharam na BBC em 1966, mais especificamente em março daquele ano, com a música Shake, antes o The Who com A Quick One. E agora a gente encerra esse bloco com mais uma extraída aí dos BBCs. O BBC do Led Zeppelin é lindo também, é duplo, é também obrigatório. E a gente ouve um blues do Led Zeppelin, um dos mais famosos, na voz do Robert Plant, Since I've Been Loving You. I said I tried to do the world. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.